da cabeceira deslocada, Avianca 6319. Afirmativa, ajuste permanece no 095. Tá certo, grato, Mike Beck. Só confirmando o portão do Web 6726? 02, senhor. Obrigado, 02. Sala 354 no 4, livrando a Golf. 555 no 4, autorizado para o táxi via Alfa. Portará antes da Delta. Corrigindo, autorizado seu táxi via Alfa Juliette, aportará para ingresso pátio 1. Autorizado via Alfa Juliette, aportará ingresso pátio 1. Controle, Papa Tango Bravo X-Ray Foxtrot, cumpriu a rotatória e já avisou com o campo. Gente, Papa Tango Bravo X-Ray Foxtrot, irá seguir tráfego a 1000 pés na rotatória. Aguarde, mantenha a proa da rotatória. Mantendo proa da rotatória, Papatango Bravo, X-Ray Foxtrot. Papatango Vitor, Mike Quebec, chame torre no 8.6. 18.6, Vitor, Mike Quebec, está visual com a pista e com o Bravo, X-Ray Fox. Salvador, bom dia, Papatango, Vitor, Mike Quebec. 17 está 9.5 milhas. Rumo oeste, mantendo 1000 pés. É um tráfego de pequeno porte, Papa Alfa 3-2. Bravo X-Ray Fox. Ciente do tráfego, mas não visual, Papa Tango Bravo X-Ray Foxtrot. Informe proa. Guardião está mantendo proa norte. Estou com uma formação pesada na minha direita. Gente, Guardião 03. Xerém 31, decola de Salvador 50, controle 1 no 9.35. 1 no 9.35, boa tarde. Controle hoje, o Avianca 631. Gol no 982, está restrito ao nível 070. 070, gol no 982. Guardião 03, informe altitude. 055. Filhosal no 736. Victor Mike Quebec livre pulso, pista no 7, vento 190 graus com 05 nós. Victor 97, Victor Mike Quebec. Olha, bom dia, é o Avianca Brasil 6319. Espera lá, se modulou. Avianca 6319. Bianca 6319, contato radar, subo ao nível 320. Saída da Delta, transmissão de NER. Sente, da Delta, de NER, Bianca 6319. X-Ray Fox, chame torre no 8.6. 118.6, torre, grato, bravo, X-Ray Foxtrot. Atingiu 070, gol 1982. Tente gol 1982, desça para nível 050, ajuste 1095 após ITAP, está autorizado 2000 pés. Tente, está descendo a 050, após ITAP, autorizado 2000 pés com 1015 no ajuste. Confirmo o RNAV autorizado para pista 10. Afirmativo, está autorizado a RNAV. Após ITAP, vou ir para o Serra Vitor 363, descendo para 2500 pés, 1982. Okay, após ITAP, Serra Victor 363, desce a 2500 pés, gol 1982. Controle Salvador, Guardião 03, está na Adial 255, nivelado no 055, iniciando o descido. Pente Guardião 03, desça para 1500 pés. Reporte ingressa no corredor Axé, ajuste 1005. 1005, 1500 pés, reporte no corredor Axé, Guardião 03. Autoriza de tempo, Avianca 6311, vai me dar formação. Mantenha o perfil da saída, Avianca 6311. Sente na frente da época. Papatango Alfa Vitor Juliette, tua para 1500 pés, ingresso corredor forte, reporte através de Interlagos para ingresso corredor Interlagos. 1500 depois dará para ingresso Paulo Salvador, bom dia, gol 1397, ciente daquilo, solicita autorização ilhada. Sim, nível 145. O repetitivo seria o 240, é isso? Ciente, igual de cópia, gol 1397. Ciente, aguardando 1397. Seria provável saída? Dael, Leida, direto, Ilhéus. Esse Fox Trot avistado, pista no 7, baixou e travou de fábrica, vento 180 com 4 nós, tem um pouso autorizado, pista no 7. Pouso autorizado, não no 7, Papatango Bravo, esse Fox Trot. Está autorizado o final do procedimento LS sem GLAT, reporte estabilizado na final. Foi estará estabilizado na final, gol 982. Só confirmando o gol 982, vai cumprir o RNAV para 10, ok? Reportará estabilizado. Tente, reporte estabilizado final RNAV. 82. Guardião 03 está passando 2000 pés de piscina. O corredor achei será 1.500 pés, Alfa Vitor Juliette, ingresso corredor Interlagos, reporte visual com campo pro da rotatória. Alfa Vitor Juliette. Pro da rotatória aí, pois será campo visual, Alfa Vitor Juliette. Bianca 6311. Chame Centro Recife 1288, alterno 264. 1288, alterno 264, a Bianca 6311. 240, decola da 10, Dael Leda, depois direto Ilhéu. Cancela no través de Coral. E o transponde 5535, gol 1397. 1397, falando no 0 com curva à direita. Correto, reporte para posicionar no gate 03. 1-0 com curva à direita, reporte para acionar o 1397. Confirme, para acionar na 1-2-1-3. Para acionar nessa, não é isso? Para acionamento. Não sei. Confirme, o senhor está informando se é gate 03, senhor? Afirmativa, gate 03. É, o que tem de 1213 para acionar a frequência? É, mas seria assim mesmo. Negativo, manter a frequência para acionamento de táxi. Gente, voo 1397. O 1982 está com trem baixado e travado, sinal 10, da visual com a pista. Bom dia, Gol 982, tráfego avistado, cabeceira 10 está deslocada em 1.200 metros, homens e máquinas neste trecho, pouso autorizado, vento 190 graus com 8 nós, altímetro 1.015, tem um pouso autorizado. Avistado no 015, tem ciência da interdição 1.200 metros, pouso autorizado no 0, Gol 982. Tá, vai ser Fox, por gentileza, se tiver normal, estende mais transponda. Fala, Salvador, tá 3454. 3454, passou meia dúzia, tá falando para o pushback, acionar? É negativo, só uma informação, foi autorizada pra gente Gole e Gonza, não seria a saída pro Caracaju? Afirmativo, afirmativo, mude para o perfil Pucaracaju, curva de esquerda, pichão no zero. Ok, obrigado. Tem 3 clássico 4, chame pronto para o push e pega acionamento. Bom dia. Alfa Vitor Juliette, chame torre 18.6. 18.6, é graça, bom dia. No solo ao 02, direita próxima ou última, 219 à direita. 219, olhe para a direita, Gol 982. Alfa Vitor Direto, está presente, autorizado direto para final, pista no 7, reporte baixado e travado de fábrica. Depois dará baixado, travado de fábrica na final, Alfa Vitor Direto. Salvador, é o Gol 1982, livrou a pista, última direita, bom dia. Bom dia, bem-vindo a Salvador, Gol 982, táxi via Alfa, Juliette, portão 04. Alfa e Juliette para o portão 04, gol 1982. Salvador, levanta 345406, puxa para o estacionamento. Autorizado, Sintaxi. Chama a taxa, 3454. Solo Salvador, gol 1397, posição 3 para pushback acionamento. Gente, está autorizado sem táxi para 1397. Pode dar para o táxi, gol 1397. 1982, na escuta? Na escuta. E ingresse quilo, pátio 3 e aguarde para ingressar no pátio 1. Quilo, pátio 3 e aguarde o ingresso no pátio 1, gol 982. Guardião 03. Nossa, Vitor, Juliette, tráfego avistado, final no 7, mas você travou de franco, vento 190, 8 nós, todo autorizado. Livre pouso, alta Vitor Guilherme. Guardião 03, sente do tráfego, intenção de pouso, pista no 7. Afirmativo. Sente, autorizado o circuito pela direita, reporte cruzando a final da pista no Vera, aguardando para girar a base. Circuito pela direita, reportando alivando a final do 10, aguardando a autorização para girar a base. Salvador está 3454 com 164 a bordo. Estamos com 2 horas e 15 alternando Natal para início do táxi. Espaço 4, táxi autorizado via Juliette, Alfa, mantendo a minha escuta atenta da Delta, ajustando 0 no 5, a 3454. Sente, táxi autorizado, mantenha a sua escuta atenta da Delta, está 3454. Vibra o eixo da 10, Guardião 03. Vicente, aguarde para a base, o Guardião 03. Aguardando, 03. Alfa Vitor Juliette no solo 08, 180, agilizando na medida do possível. Reporte levando a pista, Alfa Vitor Juliette. 2 horas. Mais autorizado, direita, Alfa, mantendo a minha escuta antes da Delta. Será passagem a Repórter Tanque, taxia via Juliette. Será o número 2 no ponto de espera, o voo 1397. Ciente, direita, reportará antes da Delta, o voo 1397. César que fez 180, vai levar a direita para a bata na cabeceira 17, ok? Ciente, na visual. Pátio 2, pode ir, prosseguir o táxi. Pátio 3, pátio 1, no portão 04. E pátio 3, pátio 1, no portão 04, gol 982. Solo Salvador, muito bom dia, web 76726. Web 6726 para Recife, nível 330. Acertou. Gente, mantendo a minha escuta, informação em curso é a Lima. Aguarde a cópia. Guardando, obrigado. 3444, autorizado, chama a Torre 1 na noite, desse momento. Tem um ótimo voo para Recife, melhor terra do mundo. E o ajuste agora no 05. Afirmativo, obrigado. Autorizado agora com a torre 1863454. Recife, Delta 3454. Antes da Delta para ingresso. 3454 da TAM, autorizado ingresso, pista 10, marcação de deslocado fica um pouco à direita da Delta. Alinhagem decolar, vento 140 graus com 8 nós. Informativo, livre a linha e decolar, o TAM 3454. Guardião 03, solo, solteiro politano aos 11, 180, autorizado para o Pátio 4. Salvador, bom dia, gol 1397, antes da Delta. Gol 1397, autorizado Delta, alinhar e manter, observando a rolagem do TAM. Alinhar e manter, o gol 1397. Confirmando o nível 300. Ativo. 3602 da TAM, número 2 para a cópia. Mantendo a minha escuta, informação em curso é a Lima, aguarde coordenação. Aguardando a 3602. Minha 726, copiar. Copia. Afirmativo, prossegue. Autorizado Salvador para Recife, o nível 330. Aerovia Operuísque 58. Decola da 10, curva esquerda. Subida Pulca, Transmaracaju. Código 5545. Frequência do controle 19.35. A torre opera em 19.6. Gente, autorizado Recife, a melhor terra do mundo no 330. Pulca Aracaju, Operuísque 58. Decola da 10, curva esquerda. 5545 ao transponte. 19.35, controle 18.62.17.26. Informativo, melhor do mundo. O objeto 6726, correto, 02, enquanto para o pushback acionamento. Vai chamar, obrigado, abraço. Correção 190 graus, 8 nós, decolagem autorizada. Ciente, iniciando o voo no 397. Comodoro, tá 3602 no 05, pronto para pushback e acionamento. Chamou? É o TAN 3602, senhor. 05, pronto para pushback e acionamento. Tá pronto, cópia, o TAN 3602? Afirmo. Colador, pouso seguro autorizado, nível 300. Decola da 10, curva direita, aerovia UPI 50. Decola 10, direita, subida da transição de NEA, código 5544, frequência do controle 199.35, torre 198.6. Porto Seguro 300, decola da 10 com curva direita, UPI 50, da El de NEA saída, 5544 transponder, 1935 controle, 186 torre, 136603. Correto, está autorizado o feedback somente, report táxi. Autorizado, chama táxi, TAN 3602. Controlador, bom dia, o 35490, centro de informação Lima, solicita Petrolina 180. Gente, aguarde de coordenação, 35490. Aguardo, obrigado. Mari, desça aí, mantenha o nível 050. 50, chegada Mari, voa, 2 Salvador, bom dia, é o TAN 3896. TAN 3896, só identificação, chegada a Mari. Desça e mantenha o nível 060. 060 na Mari. 3896, inicie redução 250 nós. Já está reduzindo. 180, decolador no zero, curva esquerda. Subida Momo, Alpo, após direto Petrolina, 5547 é o transponder, controle Salvador em 199.35, torre 198.6. 35490, autorizado Petrolina 180, falando aqui o Momo, Alpo, após direto Petrolina, transponder 5547, controle 1935, torre 1860. Correto, chame para agora o pushback e acionamento. Braço aqui pronto, 5-4 na tela. Correção, gol 1260. Senhor, no primeiro na aproximação, velocidade livre. Gol 260, tá certo. Bom dia, informação é a Lima, em curso. Aguarde 360 para Guarulhos. Ok, aguardando 360, gol 1983. Sente, informação Lima.